clamo, tu me ouves. Mesmo na noite da aflição, alargas meu caminho estreito e aquietas meu coração. Muitos dizem onde está Deus, mas eu levanto os olhos em fé, pois sei que a tua luz ainda brilha sobre os meus pés. Mesmo cercado pelas dúvidas, meu coração escolhe confiar. Em paz eu deito e descanso, pois só tu me fazes seguro. Mesmo no meio da escuridão, tua presença em meu futuro. Em paz eu fecho meus olhos, mesmo quando o dia se vai, pois quem guarda minha vida não dorme, não falha jamais. Os corações se confundem, buscam alegria na ilusão, mas a verdadeira luz vem do céu e repousa na tua mão. Tu colocas dentro de mim mais alegria que o ouro, pois quem caminha contigo nunca anda sem tesouro. Em paz eu descanso em ti.